morte, me fudi na neurose. Não é grupo bandido, o caca acabou comigo. Detonei minha vida, expectativa de um futuro pra mim, mesmo quase impossível, não deu tempo de eu fugir da febre. A filha da puta via de envolvente da cesta passou a ser constante. Pra entrar é fácil, puta que pariu, pra sair dessa porra é difícil. Porra do vício, maldito fudido, tô pele e osso e coração batendo. Eu morri, só tô faltando cair. Descalço, calção rasgado, sem peito anoiado na correria. Pra cima e pra baixo da sequência é demais. Debaixo do sol e chuva, só no esculacho, boca rachada, toda estourada da química. Sem conduta, eu me entreguei sobre o efeito fulminante do demônio, fi. Eu tracei o meu fim, um final de um invernado de crack. Infelizmente é assim. No cachimbo, na lata, via de envolvente, o demônio te guia das trevas. Da puta, via de envolvente, da sexta passou a ser constante. No cachimbo, na lata, via de envolvente, o demônio te guia das trevas. Descalço, calção rasgado na correria da sequência de mais. No cachimbo, na lata, via de envolvente, o demônio te guia das trevas. Correndo pra cima, pra baixo, na madrugada, só na guimba de cigarro. No cachimbo, na lata, via de envolvente, o demônio te guia. Porque nas o final de um invernado de crack é pouco. Pelo vale da sombra e da morte, cadê minha fé? Deus, vazou a minha autoestima e meu proceder. Eu queria ser alguém, um doutor, engenheiro, médico, advogado. Qualquer ser humano com autoestima, de menos um craqueado. Mas meu coração cheio de ódio e rancor, a minha mente vazia, o diabo apossou, usou e abusou. Me deixou fudido, cheio de bronca. Qualquer parada, vitinha metida na solta era pra pedra do sistema que me pôs insano. Meu pai já não me suporta, não aguento o sofrimento da ausência da minha coroa. Detonei minha caxanga com a minha família. Há 3 anos me entreguei de corpo e alma pro cachimbo. Não tem ninguém do meu lado. Eu vacilei, chutei o meu caráter, a minha honra e penhorei tudo que eu tinha. Desde 9-4, criptonita, todo dia invernado. De 9-6 pra 9-7, desacerto, várias treta, bronca, furto, tranca. Artigo, folha de processo extensa, tudo pela pedra. Foi um fraco desandado, de 97 até hoje, se passaram 10 anos. Da minha ausência, qual era os caras do morro? Uma porrada, tudo refém, escravo como eu. Vários perdidos, dominados, dependente, químicos, igual eu. Ex-viciado que agora finado no papagaio. Foi vários por causa do crack. É isso que o filho da puta sistema aplaude. No cachimbo, na lata, via de envolvente, o demônio te guia das trevas. Filha da puta, via de envolvente, da sexta passou a ser constante. No cachimbo, na lata, via de envolvente, o demônio te guia das trevas. Só os calção rasgado na correria da sequência de mais. No cachimbo, na lata, via de envolvente, o demônio te guia das trevas. Correndo pra cima, pra baixo, na madrugada, só na guimba de no cigarro. No cachimbo, na lata, via de envolvente, o demônio te guia porque nas trevas. Porque o final de um invernado de crack é pouco.